ti, levar-te comigo para longe, contar-te histórias que vivi. Dá-me tempo para pensar o que hei de fazer contigo. Sabes bem que não te conheço.